TAM 3152, possibilidade de voar na proa de Aracaju ou Maceió. 3152, aguarde guarantão, concentra. Aguardando, TAM 3152. Opa, Patango Eco Zulu November, chama o Centro Recife, frequência 1288, secundário 1260. Justamente visual no setor, pode descer para 2000, TAM 3891, senhor? Desce para 3000 inicialmente, 3891. 3891. 1896, reduz para 200 nós. 220, 189. 200 no 896, descendo para 3000 pés. Ok, 200 para 3000 pés, bom, 189. A gente ajusta no 015. 189. Tá se deslocando no X-Ray, o FDF 5897. 5897-2786. 2286, boa noite. Salvador, boa noite. FDF 5897, final do 90. 5897. Tá baixada e travada? Informe baixado e travado, vemos 110 graus, 7 nós. 5897. Limitado pelo lote, bom, 3891. Se é posto estabilizado, 3891. Confirme, senhor. Desce para 2000, reposto estabilizado, 3891. Positivo, descendo para 2000, reposto estabilizado. 11 horas, meia dúzia de milhas, é um 737-300. Grato pela informação, 3891. Voo no 896, reduz para 1909. Reduzindo, 89. 3152, vai passar 1950. 3152, autorizado Maceió da presente. Maceió e chamando o centro na frequência 12545, secundário 12685, bom voo. 45-2685, obrigado, TAM 3152. Voo no 896, desce para 2000 pés. 2000 pés, 189. Reduzindo para 1890 nós. Agora curva na proa de Duna. Voo no 896, reduzindo na proa de Duna. Oxané 6258, desce para 3000. Ajuste 10-15. Estabilizado, 3891. 3891, torre agora, 5186, bom pulso. 186, obrigado, uma boa noite. Noite 96, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reposta habilitada. Reposta habilitada, boa tarde. Salvador, uma boa noite, TAM 3891, passando Simbra, baixar travado. 3891, mantém a aproximação, sua marítima está livre. Mantém a aproximação, 3891. Webjet 5897, solo azul no meia, libera a direita, prossiga táxi, Alfa, Juliette, corrigindo, Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, confirma o portão? 10, 10. Salve, até a papá, chama na papá, bravo, bravo, Delta. 5897, copiou o portão? 5897, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, no 7 no 4, pronto, cópia. Confirmo. Aracaju aprovado, nível de voo 230 via Golf 677. Subida para Caracaju com a primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10. 5553 é o código, 5553 e o controle é em 198. Decola da 10 para a esquerda, descida Pucaracaju. Transponde o controle 398, bom 7 no 4. Bom 7 no 4, cruzamento correto, chama para pushback e acionamento. Chamaremos no 4. Você vai decolar da 17 ou da 10? Pode ingressar então e me reportar alinhado e pronto, cabeceira 17, bravo, bravo, Delta. Confirmando o PLB 11 mesmo? Bravo, bravo, Delta, confirmando o PLB 11? Salvador, 1896, passando em dia Serra, baixar travado. 896, mantém aproximação e formarei pista livre. 896. 3891, solo azul no 8, libera a direita, prossiga táxi, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, 08, 896, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 59. Gente, meu pouso, bom 896. Mantém a posição, bravo, bravo, Delta. Estabilizando o IADS, 258. 258, torre, 118, meia, bom pouso. 18, meia, obrigado. Salvador, boa noite, 6258. 6258, reposte no ICER. Cortará. Bravo, Bravo, Bravo Delta, autorizado decolagem cabeceira 17. Vento 110 graus, meia dúzia nós. Com 896, solo 21, libera direita, prossiga táxi, Alfa Juliette, posição 5. Alfa Juliette, portão 5, solo 96. Bravo, Bravo Delta, decola os 21, chame agora o controle em 198, seu mão voo. Boa noite, Bravo, Bravo Delta. O Bravo, Bravo Delta, aciona 5546, sobe nível 380, sai da árvore. Noite, obrigado. 58, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110, 6200. Pouso 6258. Cidade do Papa Romeo Bravo Bravo Delta Uai Lefa ou Dadro. Coordenação. Obrigado, senhor, aguardando. Sarai 6258, solo 24, libere direita, prossiga táxi, Alfa Juliette, portão 11, 1-1. Alfa Juliette, portão 11, combinado. Autorizado o plano para Maceió, nível de voo 350, via Peruísque 58. Subida é a Pucaracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem. 5561 é o código, 5561, e o controle é em 198. 350, passando é o Peruísque 58, que fala na Pucaracaju, curva à esquerda, 5561, controle 198, zona norte na espaço. Correto, chama para pushback e acionamento. Bravo Delta, Recife agora, 1260, secundário 288, bom voo. Autorizado, se entra em Michitaxi. Bom, você vai para Aracaju agora? Informa 746, tem identificação 10 para 2000, ajuste no 0 no 5, direto do 1 na Livre LS, reposto avisado. Direto para 2000, 746. 4128 a bordo, 2 horas e 5 até na Recife. Start de Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para OTAN 3170, acionando a indicação, desce a nível 050, chegada na área. Para 50, na chegada na área, autorização de dados. Estado Duna, Duna da presente, descendo para 3000, ajuste no 095. Obrigadão, Duna, descendo para 3000, está 3000. No 015. No 704, a Nina decola cabeceira no 0, vento no 20 graus, 79. Marinha decola no 0, não passa. Pronto para copiar João Pessoa? Atenção, 896, Charlie. autoridade João Pessoa, nível de voo 370, via pelo East 58. Subida Pucaracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem. 5563 é o código, 198 é o controle. Boa noite, 96, autorizado João Pessoa, nível 370, ato 8, Pucaracaju, prometido, 63, 198, código 8. Correto, chama para o pushback acionamento. Pushback acionamento, 8. Parou, pushback acionamento no 4, voo 9994. Autorizado, chama para início táxi. Chama para táxi. Gol no 7 no 4, decolou 38, chame agora o controle em 198, bom voo. 198, obrigado, boa noite. De Salvador, boa noite, eu vou no 7 no 4. Boa noite no 7 no 4, contato radar, sobe o 230, sei da Fuca. 230 no perfil da Fuca, gol no 7 no 4.